FB Composições, o homem dos hits. Um forte abraço à galera de Nazaré do Jacuípe. É, outra vez tô sentado aqui, eita dor que não chega ao fim. Outro dia sofrendo de amor. Eu tô cansado de viver chorando, coração outra vez tá sangrando. Sinto falta daquele calor. Sem ter a culpa eu fui acusado. Foi uma fofoca, uma conversa indecente, só para ver nosso amor em pedaço. Mas vou dar um jeito de salvar a gente. Sento na mesa e bebo até anoitecer. Ligo para ela e nada de atender. E agora o que é que eu vou fazer? Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa tristeza. Ô Bino, desce uma cerveja. Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa paixão e essa dor no coração. Quem não tem dinheiro, sofre de amor. Sem ter a culpa eu fui acusado. Foi uma fofoca, uma conversa indecente, só para ver nosso amor em pedaço. Mas vou dar um jeito de salvar a gente. Sento na mesa e bebo até anoitecer. Ligo para ela e nada de atender. E agora o que é que eu vou fazer? Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa tristeza. Ô Bino, desce uma cerveja. Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa paixão e essa dor no coração. Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa tristeza. Ô Bino, desce uma cerveja. Enquanto ela não tá ouvindo, eu vou tomando uma no bar do Bino. Assim eu curo essa paixão e essa dor no coração.